fazer um show no litoral paulista. Um ginásio lotado, muita gente na pista. A entrada era franca, hip hop era o tema. Tinha break, grafite, batalhas era o problema. Jovem, velho, criança, todo mundo na paz. Muita gente na quadra chegava cada vez mais. Quem chegava dançava, quem não dançava cantava. E quem cansava sentava na arquibancada lá atrás. Bem aqui na minha frente a energia era imensa. O meu filho e uns amigos também marcaram presença. Reparando em cada um ali curtindo o momento, vi um jovem sentado em cima do equipamento. Bem na caixa de som, colado no guitarrista. Cabeludo tranquilão com visual de skatista. Mas o show foi rolando em sintonia com a massa. Eu me amarro em fazer show quando o ingresso é de graça. Solitário surfista, mas não tava sozinho. Umas minas lá no meio improvisaram um passinho. Convidei lá pro palco, por favor segurança. Abre a grade, libera essa galera da dança. Invasão consentida, eu sentindo a batida. Fazendo a rima e pensando na vida, só gratidão. No final dessa música os fãs voltaram pra pista. E o cabeludo ali na frente me chamava com a mão. Eu me abaixei pra entender o recado. E só então eu entendi porque ele tava o tempo todo sentado. Com seu skate do lado, em cima do alto-falante. Ele pediu pra eu mandar uma letra pros cadeirantes. Me pegou de surpresa, mas gostei da ideia. Repeti no microfone e dividi com a plateia. Dediquei a ele uns versos da letra de sem parar. Perguntei o seu nome e ficou fácil lembrar. O nome dele era Vitor e eu já disse na hora. Cê tá ligado pro seu nome, tá chamando a vitória. Isso ficou na memória e eu aqui nesse instante ainda lembro do Vitor e dos seus olhos brilhantes. Boa sorte, firme e forte, vai com a força da mente. Firme e forte, vai com a força da mente. E essa aqui eu dedico a todos os cadeirantes que têm a alma gigante e o coração mais ainda. Perseverança e vontade de quem na dificuldade encontra forças pra escrever as histórias mais lindas. É, vocês me inspiram, tipo Mike do skate, meu irmão da Rocinha que o morro inteiro respeita. E quando eu era criança, eu nem sabia quem era. Eu só olhava e pensava, que isso, o cara é mó fera. E até hoje a galera para pra ver ele passar. Descendo a curva do S, ele parece voar. Lá vai o Mike do skate, ele é o pai do Maiquinho. Criou seu próprio caminho por entre as motos e ônibus. E o Vitor também, em direção às vitórias. Dias de luta e de glória de tantos outros anônimos. Nesse mundo imperfeito, a gente dá o nosso jeito de aliviar nossas dores e o aperto no peito. Acho que o grande defeito do ser humano em geral é encarar todo estranho como se fosse um rival. Competição, medo e ódio é o que sustenta o sistema. O egoísmo é tão burro e a vaidade é extrema. A gente nem reconhece que entrou em estado de coma. E cada um no seu canto sofre dos mesmos sintomas. Ansiedade, os impulsos de autodestruição, a vulnerabilidade, os problemas de aceitação, a rejeição amorosa, a frustração no trabalho, a traição de um amigo, coisas que doem pra caralho. As despedidas e a saudade de quem já foi embora me dão ainda mais certeza da importância do agora e da beleza da troca, do entendimento e do amor, e de enxergar o sentimento do outro, seja quem for. Por isso eu tento conectar o meu pensamento com o pensamento de alguém que aparece a qualquer momento e me oferece um sorriso, quem sabe um choro ou um grito, um desabafo, um lamento ou um olhar meio aflito, uma piada, um abraço, talvez um verso bonito ou um pedido tão simples como o que me fez o Vitor. Um improviso, uma batida, uma voz, a poesia que embala e fala de todos nós. Fica difícil explicar, mas é tão fácil entender que a letra que fala dele, fala de mim, de você, das alegrias e dores que não são tão diferentes daquelas que os cantadores cantavam lá no sertão, olhando a lua nascendo, pintando a serra de prata pra pratear a solidão, como cantou Gonzagão. Chuva de prata é Gal Costa, Cazuza é o tempo não para, metamorfose ambulante é Renato Russo e Chorão. Sou Rita Lee, sou mutante, nasci no planeta fome, meu nome é Elza Soares e não aceito ouvir não. Sou Cássia Eller, criança, e sim conheço a verdade que os contadores de histórias contavam já nos cordéis. Stephen Hawking sorrindo também pegou a visão, observando Saturno e o gelo dos seus anéis. Em sua cadeira de rodas mandou um papo certeiro: parceiro, olhe pras estrelas e não pros seus pés. E foi virando essa chave que eu percebi que a nossa mente é uma nave e que me leva longe em vários rolés. Boa sorte, firme e forte. Boa sorte. Boa sorte, firme e forte. Vai com a força da mente. Força da mente.